calado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Quando estiver um dia triste, basta o sorriso dela pra você ficar feliz. Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Então assim, olha, esse foi o nosso vídeo e a gente espera que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal dele, que eu tenho certeza que vocês não conhecem, né, o canal dele, mas então é daqui, vou lá, humildemente. De qualquer forma. Se inscreve no meu canal. Coitado, né, gente? Apenas quase 7 milhões de inscritos. E né? Volta lá no Facebook, onde tá esse vídeo aqui, hein? Pode lá, você que viu no Facebook, volta lá no Facebook. Você clica em curtir e você marca seus amigos. Olha só o vídeo com a Mariana Lasso tocando a música do Matheus e Cauã, mostra seus fãs. Todos os pessoal do Matheus Calma. E vamos bater recorde do quê? De like aqui. Exatamente. Nesse vídeo. Assim, esse vídeo tá legal. Se não tá também, pode dar like. E comenta aqui embaixo outra música pra gente fazer outro cover aí também. Que vai ter vários, não vai ter não? Vai. Parceria aqui. A gente assinou o contrato agora. É nóis, galera.